ao meu redor tanta dor, tanta amargura. Crianças em plena candura perecerem. Sinto a inveja ocupar corações, amor e compreensão perecerem. O tempo está passando, Jesus está voltando. O Filho vem, com anjos vem, seu reino traz também. Tudo passará, porém, o reino de Deus já vem. Ó noiva do Filho, desperta, pois teu amado já é chegado, seu reino mil também. O povo de Deus, guiado em plena luz, falando de Jesus, caminhará. Vem, amigo, vem, vem, vem hoje aceitar a Jesus, andando em sua luz, te salvarás. O tempo passa, a porta da graça aberta. Noiva do Filho, desperta, pois tem.